varão vem seguir a fé. Prega o evangelho, eu sigo Jesus com gosto. Deus eterno do Pai, sou servo. Nasci pra servir meu Deus, tipo Moisés no deserto. Sinta fé e vem comigo, mas meu Deus, meu Pai eterno. Amém. Eu ando com a Bíblia do lado, eu ando pregando pelos vasos. Profético vaso, vem pro meu lado, é a vida de um jovem missionário. Você não me vê mais na rua, ô glória, andando com desviado. Outro dia eu te conto da caixa de ovo no porta-mala do carro. Amém. O som de Cristo é incrível, o diabo fica incomodado. Quando sente a presença de Cristo, já cai por terra o atribulado. Deus. Eu vou pregar em todo o país, independente do horário. Do dia do julgamento, eu não quero vacilar embaixo. Todo dia eu tô na igreja, evangelizando os vasos. Na igreja eu digo, ô glória, na igreja eu vou te ver vaso. Às vezes o varão esquece de vir, eu vou te buscar na tua casa. Que tu acha de viver a glória e virar um jovem missionário? Tu precisa sentir a unção, é a melhor coisa que eu já fiz, vaso. Entender que Jesus Cristo vai viver no caminho de fato. Jesus. O amor de Deus é poderoso, Jesus Cristo muda sua vida, vaso. Pai. Eu estive pregando no bairro, Pai. Eu prego pra ficar do lado, Pai. Hoje eu sigo, eu prego pra Deus, o Pai me salva de uma vida de inferno. No mundo ninguém me dava nada, agora eu tô pregando pros vasos de Deus. Na igreja eu senti o sinal, escolhido pra orar em você. Problemas de um missionário, só Deus que pode resolver. O varão vem seguir a fé, prega o evangelho. Eu sigo Jesus com gosto, Deus eterno do Pai, sou servo. Nasci pra servir meu Deus, tipo Moisés no deserto. Sinta fé e vem comigo, mas meu Deus, meu Pai eterno.